pelos bares dessa vida, nas favelas e avenidas. Um moleque louco de gol, soltando pipa, jogando bola. Foi ali na rua, nos portões da velha escola, que eu sentado esperando ouvir falar de um tal Cartola. A tela da TV Cultura, fosca, meio escura, durante muito tempo encerrou minha procura. Fiquei chocado de cara, quem me conhece não crê, vendo meu ódio morrendo na frente da TV. Naquela noite ouvi seu som, assim ó Léo, uma cadeira, um violão, perto do céu. Falei pros manos desse fato, eles riram, acharam chato e não liguei e tal. Desconversei o barato, manhã de agosto, o café esfria na mesa. Um vulto passa pelos olhos, trinca o gatilho, vem lá de fora um poema na cabeça. O lamento que ecoa a rua, embala o meu filho. Não adianta esperar, vou te contar a notícia. Papai Noel não vai voltar, foi morto lá no beco e faleceu no bang bang com a polícia. Tarde demais, um velho olhou para trás e vendo um morro dormir, viu que a vida traz motivos pra sorrir. Na mesa de um bar, o dia nasceu, passou por ali, desapareceu. Vendo um menino brincando, passei a olhar o triste fim de um velho vendo a morte chegar. Escuta, sente, esse mundo é tão doente, tão belo e tão frágil diante da gente. Não quero uma legião de seguidores, tampouco homenagens, beijos, flores, como seu Herman Hesse, Hilke, que eles vão queimar. Vão matar meus sonhos sem me deixar falar. Se eu faço força pra mudar essa porra, e o povo por hora jogado à masmorra. Do mesmo jeito que abraço um amigo, quero abraçar as putas, punks e assassinos. Bairros, padres, loucos, discriminados, que se sentem sozinhos, os feios estuprados. Eu quero ver o sorriso do traficante da favela, dos cara do boteco, da mina que assiste novela. O mesmo mundo que mente, diz que regenera. 20 manos empilhados numa cela. Esse mundo que matou Guevara e que prendeu Mandela, que fez e faz escravos por aí, que oprime as mulheres, que esquece zumbi, e que de quebra metralha seus horrores. Souza, Cristo, Angenores. Esse mundo mal dividido, orgulhoso e convencido, pelos bares dessa vida, nas favelas e avenidas. No moleque louco de cola, soltando pipa, jogando bola. Foi ali na rua, nos portões da velha escola, que eu sentado esperando ouvi falar de um Coca-Cola. Tarde demais, um velho olhou para trás e vendo o morro dormir, viu que a vida traz motivos pra sorrir. Na mesa de um bar, o dia nasceu, passou por ali, desapareceu. E ele me diz: é branco o sorriso das crianças, e veio toda a pureza, toda a ingenuidade, um sorriso sem malícia. É negra toda a tristeza dessa vida. Aí a minha perna, sentei no meu fio, fiquei a flor da pele. Quebrei aquela casca rancorosa, perdi o medo de se frustrar comigo mesmo ao longo dessa caminhada. O mundo me pareceu mais inocente e a vida mais viva, as pessoas mais distantes, mais fechadas. Quantas vezes eu me peguei chorando ouvindo a tua música, Cartola? Mas foi uma tristeza feliz. Eu estava no lado esquerdo do banco, agosto de 2000. Eu virei pro Dom e falei: ô bicho, quando eu chegar em casa eu vou escrever pro Cartola. Não sei se ficou a cara dele ou se ele ia gostar, mas ficou tudo muito espontâneo, não planejei nada. A letra foi de coração. De coração pra ti, meu poeta.